A CBN anunciou em primeira mão por volta de 6 horas e 50 minutos de ontem um caso de homicídio na região da Avenida Felipe Vancher, área rural de Foz do Iguaçu. Segundo informações repassadas de forma anônima para a Central de Operações da Polícia Militar, um cadáver estava em uma lavoura de soja às margens da estrada rural. Os policiais constataram a veracidade da informação e isolaram o local até a chegada da Delegacia de Homicídios, Polícia Científica e Instituto Médico Legal. No local foi constatado que a vítima foi morta por disparos de pistola calibre 9mm, porém, nenhuma cápsula vazia foi encontrada no local, apenas uma munição intacta do mesmo calibre que supostamente teria sido usado contra a vítima. Ele apresentava 10 perfurações provocadas pelos tiros. O cadáver, na ocasião, não apresentava documentos e foi encaminhado para o Instituto Médico Legal para ser submetido a exame de necropsia, identificação e posterior liberação para familiares. Já no final da tarde de terça-feira, Adevair Tigre, de 33 anos, foi oficialmente identificado por parentes. Ele está sendo velado na Igreja Batista do Jardim São Paulo e deverá ser sepultado no novo cemitério de Três Lagoas. Nenhum parente soube informar as causas que levaram ao homicídio ou se a família tem alguma suspeita sobre os autores. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.